ser dona na favela. Encosta lá pra ver nude, todas elas vão tá lá. E hoje eu vou pegar pra embaçar. Só ando com malogueiro, meu zenino é de verdade. Eu só ando com maloqueiro, meu zenino é de verdade. E tchau, tchau pra falsidade. E tchau, tchau pra falsidade. Eu só ando com maloqueiro, meu zenino é de verdade. E tchau, tchau pra falsidade. E tchau, tchau pra falsidade. E tchau, tchau pra falsidade. DJ, DJ W, porra. Evoluiu, tá de rode quebra. No Jardim Brasil, Mercedona na favela. Encosta lá pra ver nude, todas elas vão tá lá. E hoje eu vou pegar pra embaçar. Só ando com malogueiro, meu zenino é de verdade. Então, tchau pra falsidade. Eu só ando com malogueiro, meu zenino é de verdade. E tchau, tchau pra falsidade. E tchau, tchau pra falsi. Eu só ando com maloqueiro, e o menino é de verdade. E tchau, tchau pra falsidade. E tchau.